Salve galera, aqui é o Tramarcos e bem-vindos a mais um episódio do Papo de Mesa, o podcast sobre board games, miniaturas e afins. Hoje aqui comigo eu tenho o meu amigo e irmão de podcast, o Estevão. Fala aí pessoal, aqui é o Estevão, o Jared. E tem o Silvio, da Roleplay. Aí pessoal, boa noite. O Tocha, o mais novo oficial ou inoficial parte da equipe de backstage do Papo de Mesa. Isso não sei se vocês estão sabendo, mas... É, o Tocha é a terceira perna do nosso tripé. É. Segunda e meia, vai. Olha o tamanho de vocês, olha o meu tamanho. A gente também... Quem mais que a gente tem na casa? Temos o... Voltando aí, o nosso amigo Vitor. Vitor, Corredor do Sul. Hoje à noite eu quero mais. Tô com o meu periculoso. E mais o nosso novo participante, primeira vez na televisão, o nosso amigo Cristiano Normal. E aí, tudo beleza, pessoal? Pois esse é. Aí ficou meio maloqueiro, né, cara? E aí, beleza? E aí, velho? Beleza, Marcos? Tá me ajeitando na cadeira aqui, tá me ajeitando. Ô, Estevão, o que a gente vai falar hoje, cara? Bom, Marcos, hoje o nosso programa tem um grande potencial de virar um papo furado sem tamanho. Pra galera que tá ouvindo aí, eles devem estar lembrados que a gente anunciou um tempinho atrás que a gente ia pra São Paulo, né? Então a gente aproveitou a oportunidade da visita a São Paulo e a gente acabou fazendo a primeira Papo de Mesa Com, ou como eu prefiro, Papocom, e se reuniu lá na sede do Clube Paulista de Wargames com os nossos amigos de lá do CPW, com a galera que quis até lá pra bater um papo com a gente, e passamos um final de semana bem nerd lá, de jogatina com o pessoal. E aí a gente resolveu reunir a galera aqui pra contar como é que foi esse final de semana e papear sobre jogos, sobre miniaturas, como sempre aqui no programa. Maravilha. Como o Normal é o mais novo participante aqui, Normal, você quer contar um pouquinho pra gente o que te credencia pra estar aqui? Qual é a sua? O que você gosta? O que você deixa de gostar? Bom, eu comecei mexendo com miniatura ao mesmo tempo que eu comecei jogando RPG, praticamente. 20 e poucos anos atrás, não lembro exatamente a data agora. E eu comecei a pintar aquelas miniaturas de chumbo da IDD. Não sei se vocês chegaram mais a conhecer. Um da IDD, cara. Comprava Dragão Dourado e pintava aquelas coisinhas lá. Tô falando pra você que DD marcou uma geração, uma cara. Uma geração, comecei com miniatura ali. E aí, na época, usava tinta de tecido da minha mãe, não sabia nada. Lufas de pintura, né? E fiquei muito tempo afastado de miniatura específica de RPG, porque eu me voltei um pouco pra kits militares. Eu gostava muito de pintar tanque, helicóptero. E fiquei muito tempo afastado do hobby por conta de faculdade. Depois que eu me formei, eu fiquei muito tempo desempregado. Depois que eu consegui um emprego, eu não tinha tempo por causa do emprego, que antes eu não tinha tempo por causa do desânimo. Aí no encontro, acho que foi em 2008, foi, Silvio, que você conseguiu trazer a Games Workshop? O último encontro da RPG que foi? Foi em 2008, Então, aí lá exatamente, aí lá tinha um pessoal estande da Games Workshop, eu já sabia o que que era Warhammer, tudo, mas eu nunca tinha visto as miniaturas nem visto o jogo, nada, porque eu vi aquelas fotos antigas que tem aquele negócio tudo muito colorido, tudo muito cheguei, carnavalesco, mas eu achava as miniaturas fantásticas. Eu joguei muito Legends of Steel, cheguei a conhecer o Silvio no terceiro encontro nacional de RPG, jogando Legends of Steel e o Car Wars. Mais voltando... Legends of Steel da Global Games, né? Aquele de... Foi, da Global Games. Também, né? Foi. Caraca. Eu ainda tenho bastante miniatura deles. E nesse encontro lá de RPG no stand da Games Workshop, tinha lá um monte de gente sentado pintando, entre eles o Estevam. Opa, olha aí, ó. Tá vendo? E aí me deu uma porra de um Goblin lá pra pintar e voltou minha paixão por pintar miniatura e... montar, tá certo que na hora eu não montei, que tava montadinho e no primer já. Mas eu me pintei, eu adorei, levei o Goblin pra casa, feliz da vida, e me fudi, porque eu comecei a gastar dinheiro com essa porra. É, cara, é o vício, o tal do crack plástico, crack, né? Plástico e crack em resina também agora, né? Pô, legal. Eu pessoalmente conheci o Normal pela primeira vez agora na Papo de Mesa Com, que a gente... Isso, lá em São Paulo, né? Isso, que a gente teve a oportunidade de jogar um joguinho de 40k, e o cara é muito gente boa, por isso que a gente resolveu trazer ele pra cá. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of... Legal. Como sempre, a gente, antes de começar o episódio em si, a gente gosta de saber o que, que o pessoal anda fazendo nas últimas duas semanas relativo ao hobby. Quem que quer começar hoje aí, Tocha? Quem quer começar, Tocha? Bom, o que, que eu fiz nas duas últimas semanas? Eu fui num encontro de amigos pra... Não, isso aí é o que a gente tá falando no papo hoje. Vale, ué. Tá valendo. Não, não. Mas isso tá no pacote. O que eu fiz? Eu montei um... Vamos falar mais de miniatura mesmo, né? Eu montei um ogro... Eu não quero saber o que você fez pro seu trabalho, né, cara? Ah, bom. Mas eu montei um ogro para pro minha Warband Chilean. Dos mercenários de Mordheim. E só que isso não é a parte mais legal. A parte mais legal que eu comecei eu voltei a fazer mais pesado foi mexer em 40K. Porque o encontro que a gente teve deu um gás pra mim nisso. Nessas semanas eu montei umas 30 bases de Terminator, montei bases cênicas, urbanas, pra dar um gás na minha Deathwing. E meus planos agora para as próximas semanas é começar a montar as miniaturas em si. E depois, no feriado de final de ano, eu quero ver se eu começo a usar aquelas técnicas de pintura de aerógrafo. Iluminação genital. Bom, como é que é? Como é que é iluminação genital? Onde que o cara enfia a lanterna aí? Eu tô achando como é que é o negócio aí? O pior, cara, o pior que no curso, teve os cursos com os espanhóis, era iluminação genital. Foi daí que ele aprendeu, Vitor. Escola espanhola de iluminação de genital. Espanhola nada, cara, escola gaúcha. Os caras usam genital pra pintar, né, cara? Pra tu ver como os caras voltando. São foda, né? Ah, legal. O que mais aí, Silvão? O que, que você fez aí nas últimas duas semanas? O encontro foi legal porque deu um ânimo novo pra umas coisas que eu tava com paradas, com ideias que tava paradas. E o que resultou daí foi uma conversa que eu tive com o Marlon, que é lá daquele livro Fluffy Creatures. Tem um blog que fala sobre nosso hobby também. Que é o nosso amigão do Assault Tuesday, que já apareceu aqui também. Exatamente. E numa conversa que eu tava tendo com ele, a gente teve uma ideia de fazer uma brincadeira que era escolher uma mesma peça, uma mesma miniatura, e no prazo de uma semana cada um dá a sua interpretação na pintura, enfim, na montagem da peça, né? Aí ele escolheu quatro Skavens da caixa básica para montar um diorama numa base de 60mm, né? E aí eu fiquei uma semana trabalhando em cima disso, usando só as peças, né? Não podia usar nenhum outro tipo de beat, e fazer uma base cênica, uma base com textura, enfim, do jeito que você quisesse. Aí acabei optando como cenário do fantasy. Eu gosto muito daquela coisa da fantasia urbana, né? Montei um pedaço de um cenário de um esgoto de uma cidade e botei as peças lá dentro. Manda foto. Foi, assim, ficou fantástico, viu? Ah, obrigadão. Fantástico não. Ficou foda, ficou pra caralho. É, ficou muito foda. Como disse o Estevam, parece coisa de gringo, né? Muito animado com o resultado. Eu gostei muito. Tô fazendo outras coisas agora por conta disso daí. Eu peguei uma série de peças que tinha encostado aqui, que tava tomando poeira. Inclusive um cavaleiro de Bretônia montado num Pegasus. Pegasus, né? Jogado na... Essa miniatura é legal, hein, cara? Cara, um dia eu queria ter umas miniaturas dessas aí. Tá ficando e o dono dela vai gostar, viu? É mesmo? Tô fazendo uma coisa pra outra, cara. Tô fazendo umas coisas diferentes. E tô experimentando tá algumas... hein? Tá ficando legal. Expectativa lá em cima, hein? e além disso aí, né, que é a questão do hobby em si, tem outra parte que eu tô fazendo, que é a questão de business, né, que é com a loja, que eu tô conversando com o Lucas, que foi um amigo que o Estevão apresentou pro clube, e eu tô tentando negociar algumas coisas com alguns estúdios da França pra trazer aqui pro Brasil alguns jogos. Vamos ver se dá certo aí. Pô, legal. Legal, cara. Coisa pra caramba, hein? Então, bastante. Vamos colocar depois, hein, Marcos? Lembrar de colocar o link aí pro blog do Evil Fluffy Creatures, que eu acho que o Marlon vai ficar satisfeito. Marlon, eu não sei de onde é que o Silvio tirou. E agora, quem que vai falar aí? Estevam? O Vitor, né? Vitor, né? O Vitor fez umas coisas legais aí também esses dias, cara. Manda esse, o Vitor. É, então tá. Primeiro que esse mês de pintura não foi muito produtivo. Porque eu fui pra São Paulo, né? Que também é hobby-wise. Eu não consegui pintar muito, pintei só duas miniaturas, você cara. Você não terminou Wraith Seer, já faz mais de duas semanas, então não conta, hein? Então, daí um fim de semana a gente foi... Eu fui pra São Paulo. No outro, a gente teve a exposição... A gente sempre é convidado pra ir no Anime Extreme aqui no Seoul, que é o maior evento nerd, que pelas contas dos caras reuniu 10 mil pessoas por dia, segundo o site oficial. Daí cara, nós, quase eles... igual ao Papo de Mesa Com, hein? É. Parecido. Só que daí é um evento mais focado em anime e cosplay, só que os caras abrem espaço pra nós, sabe? Então, e inclusive nós já saímos com um convite pro próximo, então o nosso lugar já tá garantido. E de miniatura eu pintei um Wave Serpent e um Great Lord. Só isso. Só. Pô, tá bom. Daí, então eu pretendo ainda esse mês terminar o meu... Eu iniciei já a preparar as miniaturas, eu vou fazer mais 6 Rangers e um Farseer pro torneio em janeiro, né? Um farsante. É, Hobby Wise é isso aí. Ô, Estevão, quer falar o que você fez aí? Bom, falo, cara. Embora não tenha feito muito, não. Todo mundo tá falando que foi, eu também fui, pô. Fui pra Papo Com, pô, Papo de Mesa Com... E é o que todo mundo tá dizendo, cara, e pra mim isso sempre é... Eu sempre experimento isso que vocês estão mencionando, sabe? De voltar com vontade dos eventos, de ficar com vontade de produzir mais. Eu também voltei super pilhado. E eu tô mexendo numas peças aqui em casa que eu quero muito em breve tá botando, fazendo uma resenha no blog. Mas pintar, montar, eu acabei não fazendo nada. Tem um tempo que a gente não grava, né, Marcos? Não, na verdade, o nosso ouvinte não vai perceber isso, porque vem um programa atrás do outro, mas tem um tempo que a gente não grava. Eu terminei de mexer naquelas minhas peças de Mordheim que a gente levou. Acho que você vai falar disso também. Boa. A gente tinha essa ideia de jogar Mordheim juntos, coisa que a gente fez, mas infelizmente eu não consegui terminar de pintar todo o meu Warband. Eu levei boa parte pintada, mas ainda falta terminar uma parte. Então quero ver se eu, agora, usando esse gás, essa vontade que eu voltei da Papocon, eu quero ver se a gente termina aí de pintar esse Warband Mordheim. E você, cara, o que, que você fez? Cara, eu também dei uma corrida... Bom, eu fui pro Brasil, né? Como vocês sabem, acabei encontrando com vocês lá na Papo de Mesa Com. Eu consegui terminar minhas miniaturas de Mordheim. Pintei um Shabit, que ficou bem legal. Pintei aquelas miniaturas da Bones, que eu usei como... Nem lembro o que eu usei, acho que Tomb Guard, alguma coisa assim. E eu sei que eu pintei umas 12, 13 miniaturas no total pra minha coisa de Mordheim. Eu vou botar foto aí, depois vocês dão uma olhada também. O que mais que eu fiz? Eu acho que eu tinha montado duas quimeras pra levar pro evento. Ah! Eu pintei um Salamander Master of the Chapter lá de Salamanders pro Stream, que ele tinha me dado há 3 anos atrás. Ele pediu pra eu pintar, eu falei que eu tinha que levar pra ele de volta agora e trouxe pra ele. Eu preciso pegar, eu acabei não tirando foto, cara, alguém vai ter que tirar foto desse negócio aí. E é isso, eu produzi bastante em pouco tempo pra poder ir com as miniaturas pintadas pro evento. E eu joguei pra caramba no final de semana com eles. Eu joguei uma partida com o Vitor de 40k, uma partida com o Normal de 40k. Mas aí, cara, aí você já tá falando final de semana. É, vamos verdade, então parar de enrolar e entrar no assunto do programa. Então tá. Aí eu também. E o Normal, pô. Normal, cara. Esqueci o Normal. Tô escondido aqui. Não, fica à vontade, Normal. Pode beleza, dizer ó, o que você fez. Eu terminei de pintar o tanque pra série de artigos lá do blog do Garrett. Eu vou botar o link aí, então, tá. Já que você falou do blog. E eu comecei a pintar a miniatura pro artigo seguinte, que vai ser um Stormtail, um gunship. Putz, que foda, já, hein? Já montei a parte mais essencial, já pintei o cockpit. A Stormtail não é pequenininha, né? Isso, aquela pequena lá. Saiu ano passado junto com os outros Flyers. Foi? A dos Blood Angels. Storm Raven. Storm Raven. É, aquela lá é Storm Talon, essa pequena. É. E eu acho que o que vai acabar me tomando mais tempo é detalhar o cockpit mesmo, porque a parte externa vai ser duas cores, mais os metais e detalhes depois no final. Falar de cockpit aí, eu tava até conversando com alguém aí em São Paulo, sobre pintar ou não pintar o vidro pra matar o cockpit, né? Eu não pinto, não. Então, eu também não, cara, mas às vezes, pra poder agilizar o resultado da pintura, dá uma vontade da miséria de passar uma tinta ali. Só vou pintar cockpit se eu quiser preservar os bits lá de dentro, porque aí eu não preciso colar eles lá dentro. E a última coisa que eu fiz também foi começar a ler o volume 2 do Horus Heresy e o Massacre, aquele livro da Forge. O livro da Forge. Da Forge World, é. Ah, que tá. Legal, cara. Então vamos lá. O episódio de hoje a gente vai falar sobre esse pequeno evento aí, esse encontro de amigos que a gente fez em São Paulo. O pessoal do Clube Paulista de Wargames cedeu a sede pra gente. Foi muito legal, foi um final de semana divertidíssimo, muito intenso e muito bacana de ter conhecido algumas pessoas que eu não conhecia antes pessoalmente. Bom, eu acho que assim, Marcos, eu vou então começar fazendo um histórico. A gente já falou, acho que aqui no programa algumas vezes, mas vale lembrar. A gente sempre teve por hábito fazer esses encontros, porque mesmo quando você morava em São Paulo, eu nunca morei em São Paulo. Então, das vezes que a gente conseguia reunir todo mundo, a gente acabava meio que fazendo uma festa, um mini encontro, para poder ficar todo mundo junto, um final de semana, jogando, papeando. Teve oportunidades que as esposas foram. E aí, querendo ou não, a gente acabou, né? O Marcos foi embora do Brasil. E aí, essas oportunidades que a gente tinha de todo mundo se encontrar acabaram virando eventos. A gente já se encontrou, a gente já contou aqui, pra jogar Apocalipse no AJ, pra jogar Apocalipse no Sócrates, pra fazer mini torneio no Minha Caican. E aí, dessa vez, aproveitando que o Marcos estava vindo pro Brasil a trabalho, a gente resolveu se encontrar de novo. As outras oportunidades que a gente se reuniu, a gente acabou focando muito em jogar Apocalipse. A gente sempre falava, ah, não, vamos jogar Apocalipse, porque a gente vai botar terapia da cozinha na mesa, não sei o que, não sei o que lá. Essa vez a proposta foi diferente. Acho que foi o Stream, né, Estevam? O Stream que propôs, ou alguém propôs, a gente... Não, na verdade foi o seguinte, eu e você, a gente tava conversando, como sempre, elogiando as coisas do AJ, falando que a mesa lá do CPW era massa... Pé. E aí você falou o seguinte, pô, cara, vamos aproveitar então que eu tô indo pro Brasil e bora jogar Mordheim lá na mesa do CPW. E a gente comentou disso com o Stream, que ficou empolgado, porque o CPW tá numa pilha de jogar Mordheim, e acabou resolvendo promover, no final de semana que a gente tava lá, uma campanha de um dia de Mordheim, né? Então, com a ajuda do AJ, o CPW hoje tem uma campanha que chama Five Tools of Damnation. O próprio CPW, o AJ, o Stream criaram as regras, tá todo mundo muito envolvido, o próprio Tocha, o Silvio, que são membros do clube, podem falar disso, mas aí eu sei que o Stream ficou muito empolgado e resolveu fazer esse evento de um dia, e como a gente já tinha falado que ia, e aí a gente aproveitou para convidar os amigos, eu convidei o Normal, convidei o Vitor, a galera falou que ia, então todo mundo acabou resolvendo jogar Mordheim nesse final de semana. Vamos lá, vamos falar das impressões aí, Vitor, Normal, Tocha. Ah, muito da hora. Eu conheci você ainda, Victor, também, né? Vitor e o Normal falarem primeiro. Deixa eu fazer duas ressalvas aqui. Uma vai pro próprio Normal, que foi um guerreiro. É, wipeout até o último Manini no quinto turno. Não é por isso não. Não é por isso não, cara. Eu ia falar que você se deu ao trabalho de sair lá da sua cidade, pegar o ônibus, tá. Vir cedo e encontrar com a gente. Você, né? Não, mas você veio cedo, encontrou com a gente, pegou, passou o dia lá com a gente, e a hora que deu tua hora foi, tu foi embora, foi muito legal. Não, que eu queria muito ter podido ficar mais um dia, mas como eu disse pra vocês, eu tive que estudar pra uma prova, e felizmente fui muito bem na prova. Ah, que bom. E valeu a pena o domingo que eu passei na casa da minha sogra, devorando um livro de química. Que bom que você gosta, né? É, o Normal não falou, Marcos, mas ele é químico. É verdade, eu sou químico. O Normal agora, ele é o Breaking Bad brasileiro, o Walter White do Brasil. Ele é o Heisenberg, cara. É. Mas, só que as drogas que eu lido são outras. Resina, borracha. É. A outra ressalva vai pro lendário Antônio Jorge, que também... Ó, tá ligado que a gente não pode ficar rasgando muita seda dele, que nego já reclamou, hein? Depois a gente vai ler o e-mail, mas nego tá reclamando que a gente puxa muito o saco dele. Ó, o cara é foda, fazer o quê? Ele é foda. E o cara, pô, se deu trabalho de sair lá do Rio à meia-noite, chegou aqui em São Paulo 5, 6 da manhã, passou o dia lá com a gente, deu 11 horas da noite, o cara voltou pra casa no meio da mudança. Ele tava mudando de uma casa pra outra e não sei o quê. Falou, ó, dá um tempinho. Falou pra esposa dele, dá um tempinho que eu já volto, e veio até São Paulo. Passou o dia com a gente e voltou. Vou lá comprar um cigarro, ali, né? Já volto, né? Vou comprar, ele foi bem detalhes. Isso mesmo, cara. O AJ foi especial demais aí nessa... Vocês dois, né? O AJ e o Normal, cara. Valeu mesmo. Mas você também, hein, Vitor? Não fica com ciúme, não. Ah, você tinha esquecido de mim, né? Daí eu ia ficar chateado. Fala aí, Vitor, fala da tua experiência aí, cara. Pra começar, eu tava devendo uma visita pro pessoal do CPW. E foi aquela oportunidade que não tinha. Ou eu ia ou ia ficar muito chato, assim. Foi uma oportunidade boa pra conhecer também toda a turma aí. E foi isso aí, né? Eu botei as miniaturas dentro da mochila e fui jogar bonequinho com vocês aí o fim de semana todo, né? Ah, é legal botar, assim, o cara conhecia, tipo, o Silvio já falava com ele, o Marcos já tinha contato, assim, o André, o Enéas, todo mundo já tinham vindo pra cá também, e eu não conhecia ninguém pessoalmente, então foi uma oportunidade de me conhecer a turma, né? E passar o fim de semana inteiro jogando bonequinho, que também é o motivo principal, né? E é isso aí, o cara vê aquele terreno do AJ e o cara fala, o cara é foda, né? E não tem como não puxar o saco do cara, porque... E foi bom também jogar com o Marcos, né, que... Acho que foi a primeira vez que eu jogo 40k com alguém de fora do estado. Acho que nessa nossa partida, cara, deve ter tido um índice impressionante de rolada de uns, hein, Vitor? Tá louco, não? Cara, eu e você, a gente é muito ruim, né, cara? Como é que você falou que era? Parecia briga de cego de... Como é que é? É, cego brigando de motosserra, né? De repente um acertava, fazia um estrago, não importava se era nas próprias tropas, né? É, mas era meia hora fazendo nada, dali um pouco nada, fazia, né? Uma destruição. Ah, isso é uma previsão que a gente já tinha feito aqui no programa, né, cara? Que quando vocês se encontrassem, ia ser um evento cósmico de tão grosso que vocês são pra jogar dado. Cara, a gente é muito ruim mesmo, cara. É oficial, não, é legítimo, a gente é muito ruim. Não, e era... Eu nunca acerto... Nunca passo em cover save nenhum, então o cara nem conta mais com cover save. E eu nunca olhei tanto cover save que deu certo jogando com o Marcos. O Marcos dava um tiro que ia arregaçar minha Wave Serpent e de repente... Ué? Passou 5, eu precisava de 5 mais, tirava os 5, né? Falei, não pode estar. Despenquei Lemon Rush, despenquei Basilisk, despenquei a pia da cozinha nele e o cara salvando, desgraçado, né, meu? E nunca aconteceu, então esse é atribuído ao teu azar. Agora eu pego 24 tiros de Warwalkers e não acertava nada nos tanques dele também. Era uma coisa bizonha, né? Tá louco. Mas foi divertido, o jogo foi bom. Ah, e o jogo tava bonito, vamos dizer. Vocês estavam jogando numa mesa legal que tem lá. Que são os cenários que o japonês que fez. A mesa que ele fez, uma mesa muito legal, aquela mesa com as estruturas Zelda abandonadas, a floresta, e aí o arme do Marcos, de guarda imperial, pintadinho, o arme do Vitor também pintado. Pô, tava bem legal aquela partida de vocês. Ah, aquela tava... E é bom... Isso é jogar Wargame, né? Com as miniaturas pintadas, o terreninho bonitinho. Cara, isso aí é... Se bem que é luxo. Se bem que eu fiz... Sistema cagado, né? Todo mundo tirando um, né? Ah, mas esse vem com... Esse vem com... De novo, né? A gente não... Aliás, a gente empatou, né, Vitor? Foi empate. Mas é mais uma daquelas que a gente nem ia dar conta do resultado. A gente nem ia dar conta do resultado agora de novo, né? Foi mais a experiência do que qualquer outra coisa. Meow, bird goes tweet and mouse goes squeak, cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot, ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow, but there's one sound that no one knows. What does the fox say? Isso a gente começou na sexta-noite, porque vagabundo ficou lá batendo papo de conversinha, só os dois aqui foram agilizar jogar, né? Ah, então até vamos lembrar disso, né, Marcos? Que a gente foi pra passar o final de semana do feriado aqui no Brasil, né, de Dia de Finados, que foi o dia 2 de novembro, um sábado, e aí o domingo, dia 3. Só como a gente chegou antes, já no dia 1º a gente pegou e pá, já foi pro clube jogar. A gente não, né? Eu e o Vitor. Você não jogou porra nenhuma. Pô, mas eu levei as miniaturas, cara. Ah, não tá tive bom. Oportunidade. Levar miniatura significa... Ah, tá. Eu não tive oportunidade. Ia jogar sozinho? Tava de corpo presente, né? Pô, tava lá, tá tirando fotos. E mostrando os videozinhos do WhatsApp que ele mostrando tem. Mostrando o videozinho do... Quem mostrou o videozinho foi o Silvio, mas isso é assunto pra mais tarde. E fica esperto pra isso aqui não virar o podcast proibido, viu? Daí, essa noite, a gente acabou indo... Naquela noite, a gente acabou indo fazer o quê? A gente acabou indo comer naquele... aquele japonês, putz, chinês, cara, sei lá, eu lá no Largo da Batata, que Deus me livre. Já começou a dar o tom do final de semana esse lance da janta, né, cara? Porque a parada é a seguinte, a gente tava lá no clube, tava todo mundo jogando. Além da gente que tá aqui no programa, tinha a galera do CPW lá, os caras que são nossos amigos. O André Stream tava lá, o Enéas tava lá, o Fabão tava lá. E aí, pô, ficou tarde da noite, o Marcos, pra quem não sabe, o Marcos é um gigante e começa, parece criança quando fica com fome. Ah, tá com fome. Ah, tá com fome, quero comer. E aí, não sei por que cargas d'água, esses caras resolvem comer num fast food japonês ali no Largo da Batata, cara. Pô, tava bom, cara. Nunca tinha comido aquela comida lá, curti. Lá é Iron Guts, cara. Tem que ter estômago de aço, bicho. E aí? No dia seguinte... Não, dia seguinte, não. Teve consequências nefandas essa comida aí. Entendeu? Nego já saiu do restaurante bufando, cara. O Tocha veio com a bicicleta de brinquedo dele encontrar com a gente. Mas aí a gente ainda voltou pro clube depois, cara. Teve mais Mordheim ainda. Na verdade, a partida introdutória de Mordheim. Ah, verdade. A gente jogou a partida introdutória de Mordheim à noite ainda, né? Essa tá certo mesmo. A gente, na sexta-noite, a gente jogou uma pra... Porque eu, Silvio, acho que você também, né, Estevão? Silvio. Eu também. O Vitor. A gente não tinha jogado ainda o sistema, igual o Vitor, também não conhecia as regras. Epa! Nem, não. Era aí que eu já tinha jogado sim, cara. Eu já tinha ido lá no CPW e o Tocha me ensinou. Eu não sei se isso é melhor ou pior pra você, porque você foi muito mal, né? Não fui muito mal, não, cara. Eu fiquei em segundo lugar. Já tô me adiantando aqui, ó. Mas eu fiquei em segundo lugar. Empatado comigo, hein? Hã? Empatado com o Silvio, que diz que é ruim. E nós dois perdemos pro japonês, hein, cara? O japonês... Eles foram garfados. O garfonês deu um jeito. What are the odds? Mas o Marcos, agora eu tava revisando as regras do Eldar, eu vi uns Battle Report, eu também te dei uma garfada sem saber, cara, no jogo lá. Ai, que filha da mãe. Mas tu vê, a garfada foi tão podre que não serviu pra nada também, porque eu não ganhei o jogo. Os Scatter Laser, eles, se tu acertam, eles te dão o reroll da outra arma. Isso, só que daí quando tu tem que atirar todos os Scatter Laser ao mesmo tempo... E a outra arma que vai ganhar o reroll. E eu atirava um scatter laser. Tava rolando o scatter laser, né, Vitor? Segundo scatter laser. Mas rerolando, rerolando. Achando que era a Gatling Gun lá do Stompa, né? Cara, que roubão, meu. Mas teve vezes que eu não acertava nem um tiro, cara. Ah, tudo bem, primeiro, cara. Eu tentei meter o flamer lá na sua unidade, mirando na outra lá, dar um miguezinho lá, tá tudo certo, não tem nada. É, tudo em casa. Daí, esse foi o... A gente fechou o dia, né? É, e por sinal, foi o único dia que eu fiz alguma coisa no jogo de Mordheim, que eu acho que matei uma miniatura de alguém, e foi isso. E aí, acabou a sexta? A gente pode ir pro sábado ou tem mais coisa na sexta? Não, acho que tá bom, né? Tá bom, né? Aí deu... Não, peraí, agora eu lembro... Desculpe, Marcos, eu vou te cortar. Antes de a gente... Não, olha só, vamos... Vamos começar do começo, Estevão? Vamos começar do começo. Não, vamos pro sábado logo. Não, cara, vamos começar... Não. Eu lembrei de algo agora, vou ter que contar, né? Bom, a gente... Primeira coisa... Bom, eu chego no hotel... Faço check-in, beleza, ligo pro Estevão, tamo aqui no Shopping Morumbi. Levei, não me lembro, tá, mas acho que eu levei minhas miniaturas, tudo. Levou, porque o Vitor... Já que você quer falar, vamos falar. O Vitor me vai pra São Paulo, ele vai com uma mala, uma bolsa, e ele botou tudo dentro, até a muda de roupa dele, tava tudo junto. Falei, pô, Vitor, você vai levar roupa pro clube por quê, cara? Você vai tá com medo de cagar nas calças lá, ou... Ele, não, é que eu trouxe tudo aqui, ó, na minha mala. Sim, a ideia era só pra... Imagina o que eu vou estar me enfeitando pra ver homem e jogar bonequinho. Daí sim, botei uma muda de roupa. Você tava perfumado. Mas enfim, daí a gente saiu do shopping, almoçamos lá e fomos pro hotel onde o Marcos estava hospedado. Eu chego lá, cara, eles falaram... Eu dei um olhei, mas onde é que tu vai dormir, Estevão? Cara, eu vou dormir nessa cama aqui, vou dividir com o Marcos. Mas eu falei, meu Deus do céu, os dois caras... Enorme, eu acho que o Marcos tem uns 2 metros de altura, o Estevão tem uns 130 quilos numa cama, que mal cabia um deles, cara. Agora, Estevão, eu quero saber como é que vocês dormiram naquele quarto, cara. Gostou de conchinha, ué. Eu acho que o Vitor ficou com ciúmes, cara. Eu acho, cara. Eu acho que ele queria. Sabe por quê? Ele tava ele se é doendo. Ele queria muito. Ele queria ficar comigo, cara. Ele queria rachar o quarto comigo, porra. Ainda falei não. Pra você, cara. Porra, vai lá que eu arrumo um lugarzinho pra você ficar, meu. O cara não. A gente dormia de três, Hitor. Não tinha problema, não, cara. Fazia não tem problema. Não era o ciúme que eu senti por vocês, mas o problema é como é que vocês se acomodaram. Não é nem isso ainda. Cara, o Estevão ronca que nem um monstro, cara. Como é que alguém consegue dormir perto dele? Ah, mas dele? Isso não é fácil, como. Cara. Eu contraponho o ronco dele com o meu. Ah, um ronco anula o outro, cara. O hotel era bom, então devia ter isolamento acústico do quarto, porque, meu Deus do céu, devia ter sido uma passeata de caminhão no quarto sei, de vocês mas lá. O Estevão, ele é punk mesmo, cara. O bicho parece... Ah, meu... cara, puta que pariu. Lá vem você aí, sei lá que eu ronco, não, cara. Eu não, ronco, você ronca mesmo, cara. Você ronca. Eu ronco também, mas você... Você... Ah, tá bom. Eu sou o campeão do ronco. Você é o campeão. O bicho parecia um caminhão mesmo, cara. Ele começava... Cara, parecia... Peidava também? Ah, e daí não sei, cara. Eu não lembro, não. Essa aí eu prefiro... Ah, lógico, cara. Comia que a porra que a comida japonesa. Você não ia peidar também, cara? Carne mágica. Tava quentinho debaixo da coberta, então... Carne misteriosa. Não, nem coberta precisou, cara. O negócio aí é roots, brother. Que é macho, entendeu? Calor de macho, né? Calor de macho, assim. Não precisa de cobertinha, não. Já acabou, Vitor, com a sua tentativa de denegrir a minha imagem? Porque eu ainda vou tentar denegrir a sua até o final do programa, hein? O que o Vitor não tá ligado é que quem edita o programa é a gente, né? É. Pode preparar, viu, Vitor? Pode falar o que você quiser aí, Vitor. Revelar a tua faceta. Inclusive, ó, já vamos deixar um espaço aqui, ó. Eu já falei, o Vitor é corredor, e aí ele tava correndo com trilha sonora em São Paulo. Ô, edição, coloca aí a trilha sonora do Vitor bem agora. Vamos correr sem parar. Vamos correr sem parar. Exercício é transpirar. Exercício é transpirar. Hoje eu acordei feliz. Hoje eu acordei feliz. Do lado do meu amor. Do lado do meu amor. Ele é grande e peludo. Ele é grande e peludo. E me beija com tesão. E me beija com tesão. Hoje à noite eu quero mais. Hoje à noite eu quero mais. Tô com o meu bumbum guloso. Tô com o meu bumbum guloso. Enfim, aí nós fomos para o sábado. É, que era aí, então, o dia do evento. O primeiro dia oficial da Papocom. A gente... Como que a gente se organizou? A gente acabou indo tomar café por lá, não foi isso? A gente foi cedo pra lá, né? Fomos. A ideia era chegar cedo porque o AJ também ia chegar nesse dia. É, a gente foi cedo. Eu, o Vitor e o Estevão, a gente foi cedo. Quem que abriu pra gente? Foi você, Silvão, que abriu pra não, gente? Não, o Stream já tava lá. O Stream queria fazer surpresinha, mas ele acabou contando no dia anterior que o AJ ia chegar. E aí, na hora que a gente chegou no clube, ele já tava lá. E aí, nesse dia, a gente começou a se organizar pra fazer a campanha. Quem que jogou a campanha? Eu joguei. Todo mundo, né? Eu comecei. Não. Normal, jogou também normal? Eu joguei, mas não até o final. Jogou com o André, né? É verdade, teve o Zinho também, o Zinho foi. Eu não joguei a campanha. O Sócrates. Alex, quem que é aquele Alex lá? Ó, foi o Zinho, o Sócrates, o Fabão, o Stream, Marcos, eu e o Vitor. É isso? O AJ. O AJ. E o AJ. É, porque eram quatro... a gente tinha dois times. Dois times, é. O Speculum e o Peixe, né? Como é que é? O Speculum... E qual que era o outro nome? Peixe. Fighting Fish. Fighting Fish. Fighting Fish. É isso aí. Os peixes lutadores, isso aí, ó. E aí, qual foi? Então foi essa. O Stream dividiu a gente em dois times. O Speculum e o Fighting Fish. E aí esses times iam se enfrentar ao longo do dia, em várias partidas. Tinha partida com um jogador só, tinha partida com quatro jogadores. Com três jogadores de cada lado. Então foi uma coisa legal que o Stream ele se dedicou bastante a montar o evento, né? O garoto deu o suor dele lá e valeu a pena. Foi bacana. E foi muito legal, cara. Eu me animei muito, cara. Vocês me conhecem, sabe que eu sou mais de pintar e ficar no fluff, mas o que realmente sentar e jogar. Mentira, você ficou animado porque você esfregou na cara de todo mundo ficando em segundo lugar, que você não é o fracasso jogando que eles falam que você é, Sil. É, porque os caras não jogam comigo, cara. O cara fica falando, eu vou perguntar. Que nem no caso, não vou citar nome, só não ficar chato, né? O cara vai, joga 40k. Eu falei, cara, meu handicap de 40k com você foi 2 empates e não teve derrota. Agora você tá falando que você joga melhor. E eu acho legal que a gente mudou o formato, né, de coisa épica, gigantesca, pra um jogo com pouca miniatura. É que primeiro que deu pra participar muita gente... de uma maneira mais ativa. Verdade. E na próxima vez a gente pode até pensar em fazer, sei lá, faz Necromunda, faz Infinity, faz Mod Hexon. Acho que Infinity é uma boa, cara. É. Malifaux. Ah, eu gosto de coisas épicas. Malifaux? Olha, Marcos, você chegou a levar teu Malifaux? Não levei não, cara. Enfim, eu concordo. Esse modelo que a gente optou por pequenas partidas rápidas permitiu que o jogo que fosse muito mais interessante o encontro, né, Silvão? Não, mas de fato, eu já cheguei lá no CPDA uma vez pra jogar Apocalipse, eu acho legal, sabe, jogar essas partidas grandes, enormes, mas de fato também jogar vários jogos menores dá uma variedade maior pra gente, né, pra poder conhecer mais gente, conhecer você, conhecer o Vitor, adorei comer os goblins do Vitor. Meus zumbis. Pegaram um gosto especial por carne de goblin, sabe? Meus zumbis trucidaram os goblins dele. É, foram. Não, e peraí, então, vamos fazer um destaque também sobre isso, né? Que na hora que a gente começou a campanha, todo mundo tacou o pau no Warband de goblins do Vitor e do Sócrates. Ah, isso aí não serve pra nada, não presta pra nada, e no final das contas, Sócrates ganhou jogando com os goblins, né? Eu queria falar um pouco do Mordheim, então. Pra mim, foi uma grata surpresa. O Mordheim, se a gente for pensar, ele é hoje em dia ele é um jogo morto, né? Pra quem não conhece, o Mordheim é um jogo que era publicado pela Games Workshop e que, com o passar dos anos, acabou sendo descontinuado, né? Ela parou de dar suporte pro jogo, mas quem manteve o jogo vivo foram os fãs. Mas isso aconteceu também com outros jogos. Por exemplo, o Blood Bowl aconteceu a mesma coisa, só que os fãs conseguiram dar uma vida bem estruturada para ele. Inclusive, eu acho que o Blood Bowl ele é até mais cultuado hoje em dia, porque, salvo engano, a galera continua usando as regras, mas existem várias empresas aí que produzem times de futebol de fantasia, né? Impact Games, a própria Mantic, que tem lá as miniaturas dele que dá pra jogar. E é isso mesmo. O que eu acho, na verdade, esse é o grande benefício de você ter um clube. E é isso que eu queria transmitir pra vocês. O Mordheim só foi um sucesso por uma. O cenário que o AJ fez é muito foda. E outra, todo mundo do clube tava nessa hype de jogar Mordheim. E quando você coloca isso numa campanha, você vê os seus times evoluírem e tudo mais. Então, na verdade, são três. Tá igual eu acho que é isso que é o legal do Mordheim. Tá igual o episódio da Inquisição Espanhola. Mas é mérito do jogo. Né? Uhum. Mas eu acho que isso é mérito do jogo, hein, Marcos? O jogo é muito bom. Então, mas ele só funciona se tiver um grupo engajado pra fazer isso. Que é a mesma coisa do Blood Bowl, cara. O Blood Bowl, ele... Na época que eu até jogava, né, Tocha, que a gente jogava lá com a Liga aí de São Paulo. Uhum. A Liga Paulista de Blood Bowl. Liga Paulista. Era legal, por quê? Porque tinha um monte de gente comprometida a jogar. Se você só tem dois caras jogando Blood Bowl, não é legal, cara. Se você só joga sempre com um time básico, não é legal. O legal é você ter essa evolução, o legal é você ter essa estrutura de campanha, que o seu time vai crescendo, vai aumentando, as coisas vão variando, vai ganhando uma história por trás do time, o cara fica perneta, o outro fica caolho. É, essas mutilações. É muito legal. Então, acho que isso, esses três elementos juntos fazem o jogo ficar interessante. É o que a gente já falou no episódio de clubes, né, cara? Ter uma galera comprometida, com mindset igual, com vontades iguais em relação ao hobby, é sempre muito legal, cara. Os resultados sempre são muito bons. Isso, o que o Silvio falou, vamos trazer Infinity ou coisa assim, eu acho que é uma ideia excelente, porque aí eu e o Estevam, a gente vai do nosso lado trabalhar pra fazer as miniaturas e a gente faz uma campanha de um dia da próxima vez que a gente se encontrar. Eu acho essa ideia fantástica, cara. Muito legal mesmo. É, o lance do Mordheim e tendo lá a estrutura do... Só fechando esse ponto. Tendo a estrutura lá no clube, é muito prático, porque assim, é pouquíssima miniatura, cenário tá pronto, é só dispersar pela mesa. Acabou, hein? Tipo, em 10 minutos tá tudo pronto pra começar a jogar. E aí permite também mais interação, a gente tem uma pausa entre um jogo e outro, a gente consegue jogar mais conversa fora e tudo mais. Então acho que tudo isso ajuda sim. Não, isso foi essa partida, no sábado no caso foi só o Mordheim, né? Não teve nenhuma partida de outros jogos. Teve sim, eu e o normal. A gente eu joguei Jogamos 40k. Jogamos 40k. Apocalipse de mil pontos. Apocalipse não, 40k. Apocalipse não, mil pontos de 40k. Boca aqui. Mil pontos. Claro, mas foi legal. Cara, Apocalipse. Aliás, normal, que exército maneiro, hein, cara? É, puta, mas eu tenho que lindo que... tuas miniaturas, cara. É, lindo. Ah, você massacrar elas assim, né? Foda. Tipo, morrerem miseravelmente, né? Meu arm não... totalmente vulnerável a flyers. E o Marcos vem com duas valquírias. O Marcos não sei o que lá. Mas morreu normal, bonito. Acho que como a maldição, acho que se tu pinta uma miniatura no Brasil, tu nunca vai ganhar com aquela miniatura. Então esquece tu ganhar. E esse negócio do Marcos só rolar um comigo não aconteceu, não. Não pois aconteceu é, que não mesmo tem. Não, cara. Não, o Marco quase não rolou. Era tudo 5, 6. Normal, eu vou te falar, cara. Vou penetrar teu tanque aí, 6, bum, explode. É, eu vou te falar, eu fiquei depois reclamando com os caras que eu fiquei chateado da partida, meu. Não, aguentei até o quinto turno com aquele último Marine defendendo o objetivo ali, que enquanto você não pegou o seu, eu tava ganhando o jogo até aquele momento. Apesar que tá sendo trucidado no resto da mesa. Aliás, pra quem tá ouvindo, pessoal, e tá curioso, depois eu vou botar o link, que como normal eu já falei na apresentação dele, ele participa de um projeto lá no blog, no The Painting Frog, que tá fazendo uma crônica do processo de fazer um arm. Então esse arm dele, de Space Marines em especial, que é muito bonito, tá todo registrado lá no blog. Eu vou botar os links pra vocês poderem ver. É uma pergunta, Marcos, pelo que eu vi você jogando, essa lista que você usou é uma variante da Leafblower? Não sei do que você tá falando. É. Inclusive, nós vamos confrontar ele no episódio sobre Power Play, que ele fala que aí gosta do fluff e tal, mas tava usando essa lista mega roubada. Não, o conceito... Admite do... logo, Marcos. Do que, cara? Não sei se você tá falando, você tava jogando de Imperial que Guard, é Leafblower. Não é não, cara. Que é, mas a lista é Leafblower. Então, aí a gente continuou jogando o Mordheim. Não admite o power play, cara. Mordheim. Que droga. Aqui não tem um pouquinho de... O Estevão, quando apareceu no Sul, botou um Farseer no meio dos 10 Pathfinder dele. Ninguém tirava aqueles negócios de lugar nenhum. Ah, os tá. Bichos. E aí, por causa disso, eu sou power player agora. Você é power player, sim. Não vai, tá bom. Quer saber quem é mais power player aqui? Ah. Já que a gente tá tirando todo mundo do armário? Ah. Senhor André Tocha. Tocha? Tocha é o power eu ganhei player. O cunha de power play agora. O Tocha, ele é todo Tocha até começar o jogo. Começou o jogo, cara, não tem jeito. É, porque assim, o ouvinte não sabe, mas a gente precisa definir. O Tocha é um cara, gente, boníssima. E ele é meigo, assim, com os amigos, né? O Vitor tava até mega incomodado, né, Vitor? O Vitor tava mesmo, cara. Que ele ficou falando que a gente era tão carinhoso um com o outro. É, eu acho que ele tava com medo de apaixonar fácil. Claro. Era uma afinidade, assim, um... Como é que eu falei? Eu tô ficando velho também. É, eu falei, é uma afetividade masculina, assim. É que a gente é bem resolvido aqui, Vitor. Claro. O termo, Vitor, a gente descobriu outro dia, é bromance. Bromance, é isso aí. Se familiarize com o termo. Uma parada aqui que eu queria perguntar. Aquele jogo que teve o tesouro, Marcos, que você ia fugindo com o tesouro, puta, foi no sábado foi na sexta-feira? Foi o primeiro jogo, foi o primeiríssimo jogo. Mas foi no sábado isso foi, já, né? Foi valendo eu pra e o AJ. Foi. Puta, foi um jogo massa jogo esse. Foi e tenso pra caramba, cara. E a gente, cara, a gente tava lá levando o negócio e dava, hahaha, vamos ganhar de vocês, não sei o quê. E o jogo virou, né, cara? Virou. Isso é um negócio que eu achei legal do Mordheim. É impressionante. O jogo, você não decide quem ganhou até o final, cara. Né, e pode virar pra uma rodada de dado, acabou o jogo, quem tava perdendo ganha e acabou. Pro ouvinte aí entender, essa primeira missão da campanha no sábado era a seguinte, o Mordheim, ele é jogado numa cidade do Império chamada Mordheim, que foi destruída por um cometa que caiu na cidade e espatifou tudo. E aí vários aventureiros estão indo até a cidade para procurar tesouros e tal. E era justamente isso que a gente tava fazendo, procurando nas casas até achar o tesouro. Aí o AJ vai lá, acho que foi a primeira casa. Foi a primeira rolada dele do tesouro e pá. A primeira casa que ele entrou, rolou lá, pá, achou o tesouro. E aí, né, o Stream já fez aquela cara meio de bunda. Já deu aquele ombrinho baixo, né? O Stream já deu um ombrinho baixo. Porque não é a primeira vez que acontece isso com ele. É, já lascou de pronto, né? E aí começa uma retranca lascada do lado do Marx e do AJ pra sair correndo com o baú do tesouro que eles acharam, né? Só que o AJ jogando de skate, os carinhos iam arrastando lá devagarzinho o negócio. E o André indo pra cima, cara, sangue nos olhos. Eu sei que eu morri, o AJ morreu, e no final das contas resolveu a partida do Marcos e o Stream, assim, no último, não, acho que no último turno foi. Não. Aí eu fiquei na, eu fiquei pra, ou eu morria, ou eu fugi espontaneamente. Aí eu resolvi fugir e deixei o tesouro pra vocês. É porque o Mordheim tem isso também, né? Se você, depois que termina o jogo, que é o que a gente tá falando que é muito legal do Mordheim, tem a evolução da Warband. Tocha, fala aí, você que joga mais, tá mais familiarizado. Então, a estrutura do jogo. Ele, basicamente, você tem uma quantidade X de moedas, que às vezes varia um pouco de Warband para Warband, mas no geral a gente começa com 500 moedas de ouro. Você monta o seu Warband. Pera aí, para de falar essas besteiras, cara, de curso de... Porra, meu, é difícil focar assim. A gravação do programa é na vibe do final de semana. Tô vendo. Entendeu? É a mesma vibe. É, um detalhe do final de semana é igual o Estevão falou, essa porcaria desses vídeos de WhatsApp. Cara, como essas pessoas têm um... É, são sujas, né? Que sujas, cara. Sujas. São... Nossa, Ai, falou o Toninho Pureza lá de Minas Gerais, né, o normal? Oh. Ah, não, Slanesh tá pertinho de surgir aí, cara. Que as coisas são escondidas. Bom, mas enfim, o Mordheim, a gente tem um valor fixo de... Que nem é o valor de pontos, né? Que no caso é representado por dinheiro, que você vai comprar seus mercenários. E você monta seu Warband, que vai explorar a cidade. Cada um... No Warband, você tem duas funções básicas. Ou você tem os heróis, ou você tem os henchmans. Os heróis, eles que vão fazer as buscas depois do jogo, eles são as peças mais importantes. Os henchmans são mais pra dar volume. Tem as missões que variam entre missões exploratórias ou missões que é mais... mata-mata mesmo, termina a missão e aí a gente tem uma fase de pós-jogo onde você consegue fazer a exploração, ganhar mais dinheiro e ver o que aconteceu com seus personagens. Alguns deles evoluem, outros deles tomaram dano e pode acontecer coisa como perder o olho, ficar com o braço esmagado, que isso interfere no jogo posteriormente. É basicamente isso. Pior, né? Pior e às vezes melhor, isso varia. Mas é interessante você ter um cara meio fudido e continuar jogando com ele, porque ele é um herói que é importante, custaria caro você botar um novo no grupo. Às vezes é mais vantajoso você, como general ali jogando Mordheim, falar, não, beleza, ó, eu vou debandar e você preserva os seus heróis pra essa parte importante do jogo no final, da rolagem de exploração, do que você ficar lá cabeça dura até o final e acabar se dando mal, morrendo gente num jogo que você, né, já tinha perdido um tempinho atrás. E eu ia falar, é massa porque você pega o personagem, é o que o Tocha falou, mesmo ele estando danificado, coisa do gênero, mesmo ele estando manquetolo, coisa assim, ele tem uma história, então você tem um carinho por aquele personagem que no 40k, por exemplo, normalmente você não tem um apego por um personagem, né? Normalmente é o exército, todos tocam pra frente. Esse é um cara que você vai carregando na campanha, ele vai melhorando e tudo mais. Ah, e uma coisa legal também, que eu achei legal do Mordheim, foi que o henchman também pode virar herói, se tu tiver um slot vazio. E foi o que aconteceu. A não ser você jogando de orc. Os orcs matam o henchman que vira herói. Bom, mas eu não. Eu, dos goblins lá, eu tive um que virou herói, né? Só que como eu não tinha slot pra passar um pra herói, então eu perdi o ovo. Mas foi interessante porque um henchman segurou dois zumbis e um cultista lá do normal, inclusive, o jogo inteiro, cara. Foi. Porque meus zumbis, eles comem heróis goblins, não henchman, né? Claro. Sério, acho que um zumbi meu matou dois heróis goblins teu, não foi? Um tinha levado um tiro e caído, o outro matou na porrada e depois comeu ele no chão. Mas aquele henchman segurou sozinho os outros três, né? Foi engraçado. É isso, mas também só fez isso, meu arma só fez isso, apanhou do lado, apanhou de ladinho. Segurou meu lado lá, né? Tem um outro detalhe do Mordheim também, que pelo menos eu gostei muito, como vocês já disseram, né, é um jogo morto, então é dificílimo você encontrar miniaturas do jogo mesmo, você tem que cavucar a internet, eBay, pra ver se você encontra. Então tem esse lado de você converter miniatura pra você conseguir montar um warband. Eu adorei fazer isso. Eu passei horas e horas e horas com duas pilhas de sprues enorme do meu lado, caçando beat pra montar o necromante, os drags, fazendo verdadeira cirurgia ali. Eu acho isso muito legal no Mordheim também. Dá uma incentivada legal a converter. A maioria das pessoas que tem warband lá no clube, eles fizeram convertido mesmo. Não tem praticamente nada original. Eu acho muito legal isso, porque você vê um negócio que é totalmente diferente, você não vai ver aquelas coisas que é sempre as mesmas, no caso das miniaturas oficiais do Mordheim. Pelo que eu dei uma folhada no manual, que eu reparei que eu acho que tinha quatro só warbands oficiais, o resto era tudo... Não, tem mais, não sei se... tem bastante. É que saíram alguns suplementos oficiais mesmo. Tem vários. Tem os Pit Fighters, tem os Undead, tem aquele Restless Dead, tem também. Mas a minha foi o Restless Dead. A minha era Undead. Aliás, ficou bem legal, Marcos. O Warband do Marcos, eu acho que ele não vai falar, porque ele, né, não vai puxar a brasa pra sardinha dele mesmo, mas eu acho que merece menção aqui, que ficou um trabalho de pintura muito bonito, cara. O Warband inteiro ficou coeso. A pintura tava linda, as bases, tava tudo harmônico, tava foda, cara. Mas enfim, a gente saiu, almoçou, voltou, continuou jogando. Assim, o chato da gente ter que contar agora essa história é que ela vai ser contada de segunda mão, já que nenhum dos envolvidos tá aqui. Mas no final de sábado, no último jogo lá da campanha, rolou a parada mais foda do dia. Foi mesmo. Que foi o jogo do stream. Final de semana, né? É, foi o jogo do Stream e do Fabão contra o AJ e o Sócrates. Então vai, conta aí, já começou. Cara, que eu não tava lá nessa hora. Ah, você não tava mais lá, cara? Não, no final do dia, não. Vocês pularam um monte de coisa no final do dia ainda, meu. Por exemplo, aquela situação que você começou a passar calor, aí você tirou a camisa, o Silvio tirou a camisa, o AJ tirou a camisa e ficou aquele... Cara, mas eu sempre tiro a camisa, normal. Eu estando no meio dos meus amigos, cara, eu não tenho pudor, brother. Ah, cara, eu sou gordo, meu, fico com calor, pô. Não, mas tava quente aquele dia. Mas voltando aí ao jogo, vocês gostam de denegrir a minha imagem, né, cara? O ouvinte desse programa deve estar me imaginando um gordo sebento também, todo suado, sem camisa. Não é assim não, tá, pessoal? Ele não é sebento. Ele é mais ou menos cheirosinho às vezes. Ai, Tocha, você também? Puta merda, cara. Ó, o Tocha falou que eu tava com o cabelo cheiroso, tá? O Tocha, ele não se ajuda, cara. Ah, cara, ele começou a se ferrar fazendo arquitetura, mas tudo bem. É, então já era, velho. Garfunês. Has joined the meeting. Já tá faz tempo aí, pessoal? Já tá nos finalmente. Nós já estamos no sábado, japonês, a gente queria que você contasse pra gente como é que foi o seu jogo junto com a Jota contra o Stream Fabão. Ah, beleza. Então, só um preview, né, é que eu e o Jota em Mordheim, a gente tá totalmente no modo for fun, né? Uhum. E os dois, você, notoriamente, né? Lógico, always. Japonês. O fã de ver o amiguinho chorar. Não, mas, enfim... Eu jogo Night Goblins e o Antônio Jorge joga de Skavens. E todo mundo que conhece um pouco do cenário sabe que as duas raças são notoriamente as raças mais covardes do jogo. Assim, de qualquer coisa de fantasy, tipo, é o pior leadership. Qualquer teste de moral, você já sai correndo rapidão. E isso, no Mordheim, implica que é semelhante ao fantasy. O leadership meu máximo do meu Warlord, acho que é 7. Então... em dois dados, 7 ou menos, que é mais ou menos 50% de chance, sempre que eu já fiz um route test pra fugir, é 50% de chance de passar. Até o dia desse evento, eu nunca tinha passado mais do que um teste. Se eu fizesse dois testes, eu já tava fugindo na segunda. Então, a gente, o AJ também tem Skavens, que também eu acho que o leadership dele é 7 ou 8, não lembro. E aí a gente calhou de cair na batalha Skavens e Night Goblins contra Undeads. Do Fabão, que geram Fear, e o Pit Fighters do Stream, que são super gladiadores de arena, sei lá das quantas. E aí, o jogo, a gente começou, fez nossa tática lá, embananou todo mundo lá no meio, começou a batalha, fez nossa falange, eu jogando flechinhas toscas, a Jota jogando fundas nos caras, e Undead e Pit Fighter comendo toda a nossa linha de frente, né? Os Snotlings, Goblins, os Skavens com adaguinhas e sei lá das quantas. Bom, enfim, nossa frontline de melee derreteu como bosta. E na sequência... E nisso, japonês, é importante falar que o jogo já estava adiantado, né, cara? Foram vários turnos até aí. É verdade. Isso, os primeiros, assim, deu engage no turno 2 ou 3. O pau já começou a comer. E todo mundo em volta de uma casa só. Daí, na sequência, a luta foi indo pra frente e as coisas foram ficando cada vez mais feias aqui pros Skavens e Goblins. E daí o adversário estava avançando, destruindo toda a nossa linha de frente enquanto a gente jogava nossos short bows, fundas. Nada muito impressionante, não é nada... Não é como se fosse um poder de fogo de anão com escopetas ou espingardas ou bestas. É tipo adaguinha, flechinha, coisinha tosca. E a gente tomando um pau. Cada turno morria um, dois, três, sei lá. Ia saindo carinha da mesa rapidão, num jogo de skirmish. E eis que chegou um ponto que a gente começou a fazer o route test, né? A gente perdeu mais de 25% lá dos carinhas. E daí já começou... Ei, Skaven e Goblin já chegou nos 25%, acabou. A gente vai começar a testar, vai correr logo mais. Então, primeiro teste, vamos lá. Rolei, passei no 7, a Jota passou no 7. Oh, nossa, a gente não fugiu, meu Deus, que milagre, pô. E daí continua a batalha, continua morrendo. E tudo isso, a cada turno, a gente perdia acho que 3 caras e eles perdiam 1. Mas 2 caras, eles perdiam 1, sabe? E todo turno saindo o cara nosso da mesa. A gente só sustenta esse ritmo de derrota porque a gente tem um volume de modelos toscos na mesa muito alto. Eu acho que tava com 19 goblins na mesa e o AJ perto disso também. A gente sempre mantém quase nos 20 máximos do jogo porque nossos exércitos não valem nada. E daí... Turno seguinte, falhamos de novo, perdemos mais. Passamos de novo no teste, os dois. E daí a gente já tava comemorando e dando high five aí. Falou, porra, a gente ficou 2 turnos seguidos. Passa mais um turno, perde mais uma penca de cara. Daí no terceiro turno, de novo, a gente passou os dois testes de moral. No quarto turno, os dois passam teste de moral. Assim, a chance é 50% de chance de falhar. E os dois não falharam as duas, de dois em dois, por... Tipo, 3, 4 turnos. E aí, chegou uma hora que a gente também... Uma hora começou a morrer os caras deles o suficiente. E eles começaram a fazer teste de moral do lado de lá também. E o Undead pegou e saiu correndo. Que, aliás, o Undead dificulta a nossa situação. Porque todo Undead... Causa medo, né? Causa medo. E nossos Goblins, pra bater neles, tem que passar no teste de leadership. Como o leadership do meu boss, que eu rolo pra não fugir, é 7. Esse é o cara mais foda que eu tenho. E do AJ também é 7. Mas todos os outros goblinzinhos e skavens, a gente faz teste de leadership no 5 ou menos pra acertar os caras. Então já complica bastante. Mas eis que o Fabão rolou lá, deu azar e pum, de cara o Undead dele saiu correndo e abandonou os Pit Fighters. Se bem que a essa altura do campeonato, sei lá, acho que isso já era o quarto ou quinto turno de leadership dos dois que tal a gente tava passando. O Stream com os Pit Fighters dele estava com o upper hand. Porque por mais que ele estivesse agora um pouco em inferioridade numérica, tava todo mundo embolado no meio e ele tá com ogre, com flail, bicho grande, gladiador com machadão, ou o que quer, ou mangual e essas coisas. E aí eu tava ali armado com acho que 3, 4 goblins com adagas e um xamã, e a Jota também, alguns caras com funda, acho que 2 heróis, alguma coisa assim. E enfim, fomos passando. Chegou no sexto turno. Já, não, o jogo já tava no, nos, tipo, já tinha passado além da conta. Cada vez que a gente passava, aí, ponto, pulando. Peraí, deixa eu fazer uma parte. Já tava todo mundo no clube inteiro acompanhando a partida. Cada teste que os caras faziam e passavam já era comoção. Aê, aê! E todo mundo zicando o André fazendo os testes dele. O André já tava puto também. Não, é que o engraçado é que, assim, a gente, a partir do terceiro turno, a gente já tinha se conformado que a gente já ia perder. A gente tava rolando, falando, agora não dá. Passar dois testes de 50% todo turno, já tá no terceiro turno, uma hora vai falhar. E não falhava. E tava ficando cada vez mais engraçada, porque a gente já tava, tipo, quase tirando as miniaturas da mesa já, mas, tipo, não acabava o jogo nunca. E daí os undeads foram embora. Né? Ah, nossa, será que a gente vai ter chance? Daí não, e daí ele foi lá, o stream foi lá, matou o meu herói, arrebentou o cara. Meu leadership já caiu de 7 para 6, que era do meu xamã. O do AJ matou o war leader dele, caiu de 7 para 5. E no quinto turno ele rolou e nós dois passamos com leadership 6. Daí no último turno, derradeiro, o AJ falhou o teste, mas também, porra, no sexto turno já a gente já tinha passado o teste pra caramba. E sobrou 3 goblins, um xamã, dois arqueirinhos, todo mundo armado com adagas. O Skaven falhou e daí ficou 3 contra 3. Um ogro, o Pit King, que é o gladiador mais fodão, o war leader dos Pit Fighters, e mais um cara com flail contra 2 goblins de arco e um xamã. E todo mundo no clube em volta da mesa assistindo essa parada. E desses dois arqueiros, um tava caído no chão. O stream foi, matou o xamã. O ogro deu uma porrada e desmilinguiu o outro arqueiro. O goblin que tava no chão era auto hit, porque quando você tá caído no chão, o cara joga todos os ataques dele. Rola 2 dados, você tem que tirar 2 pra matar o meu cara. Acabou. Ele foi lá e tirou 1 e 1. Então meu goblin que tava no chão, ele não conseguiu matar o goblin. No último turno, o meu goblin levantou, rolou o ataque dele. Não. Passou no round test. Passou no round test. Liderança 5. Levantou, deu 1 ataque de adaga, acertou, rolou, tirou crítico, acertou no olho do guerreirão de Mangual, matou o cara, daí no turno dele, desculpa aí, no turno passado o Sting já tinha falhado no teste de liderança, mas ele gastou um item mágico, um pé de coelho, e rerolou e passou. Agora ele já não tinha o pé de coelho mágico. Ou seja, já tava agarrado na barra da derrota. Tinha um goblin com uma adaga e arco, e daí ele falhou no teste de leadership. E aí todos os Pit Fighters fugiram e sobrou o Goblin na mesa. E nessa o clube vem abaixo. Normal, o clube vem abaixo, cara. Todo mundo gritando. Quem tá lá pra ver isso? Cara, eu até tava gritando, é tetra, o filho do Enéas lá ficou pulando igual maluco. Era uma excitação que foi impressionante. Eu ia dizer isso, cara. Derrota total. Aquela derrota foi algo que marcou na alma dele. Tão derrotado que foi o negócio, cara. Foi, cara. Uma derrota épica. A cara do... Ele tava inconsolável. Ele começou daí. O jogo foi bom. A gente conhece o cara, Vitor, e a gente sabe o jeito que ele é. O ouvinte não sabe. O stream, pessoal, ele é meio marrentinho na hora que ele tá jogando, sabe? Ele gosta de bater no peito, e a lista dele é isso, é aquilo e tal. Pois é, e eu só sei que no final, cara, ele tava com a cara de cu, porque perdeu foda. E o final do jogo foi eletrizante, cara. O importante nesse aí é que foi engraçado. Tipo, esse foi o jogo mais engraçado que eu joguei na minha vida, assim. Porque a gente jogou praticamente em derrota por 8 turnos e simplesmente aí prova que os Dice Gods são os Dice Gods, cara. Falando, eu vou trollar. Cara, é aquilo, meu. Qualquer jogo em que a sorte seja um fator, meu, você vai estar sempre sujeito a esse tipo de coisa, meu. E esse é o legal pra mim dos Wargames. Hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. lá. É, no domingo já foi mais tranquilo, né? Foi tranquilão. A gente acabou jogando Zombicide, né? Isso foi no final do dia. É, eu joguei uma partida de Zombicide, empacotei minhas coisas e fui embora, né? O André me levou pro aeroporto daí. E foi uma parada que a gente queria fazer, né? Dar uma jogada de Zombicide pra ver qual era do jogo, porque o Marcos ainda não tinha jogado. E a gente pretende falar de Zombicide aqui no programa mais pra frente, né? Então, pra falar com propriedade, a gente quis dar uma jogada. Acho que a gente acabou, foi só jogando Zombicide, porque a gente jogou de manhã, aí a gente saiu pra comer alguma coisa, e aí à tarde alguma a gente coisa na padoca novo. Fedida lá do lado também. Padoca é a melhor coisa que tem naquele quarteirão, hein? Calma lá. O cafezinho lá é campeão, cara. O pessoal já chegou a descrever o baixo comércio ali da região, né? Luzes de Miami, goela seca... Luzes de Miami. As pessoas que frequentam a região, assim. O nome dos ambientes eu tô sabendo agora. Então. O Sócrates conhece todos, cara. Não, você tinha que ver. Essa semana apareceu o Lucas Massa, nosso novo membro que chegou ali da França. E a gente apresentando o clube. Então, o dia que ele veio conhecer no feriado, já. De primeiro dia já tinha um mendigo deitado com as calças arreadas. Pô, esse cara tava lá no domingo, hein? Não, o Lucas não tava, mas o mendigo tava. A carrocinha de Aksoba que deixam na porta de entrada do prédio também, aquilo lá é medonho, hein? E que o japonês come aquele Aksoba, cara. Não brinca. Esse japonês não é medonho, cara. Isso aí, eu tô me protegendo de Nurgle. Quando a infiltração consumir todo mundo, eu vou estar vivo lá, cara. Você é um squig, não é, Sócrates? Eu sou um fungo. Come tudo. Enfim, pra resumir o evento, o final de semana foi excelente, foi muito bom rever os amigos, falar besteira, jogar miniatura. O clube tá fantástico, o Clube Paulista de War Games, tá de parabéns mesmo. Eles estão com uma organização administrativa muito legal. Foi muito legal conhecer o pessoal todo do clube e conhecer o clube. É uma. Pra quem gosta de jogar miniatura, ter uma sede própria que eles se orgulham. Direto, nossa sede própria. Cara, é muito legal, foi uma baita oportunidade. Isso a gente já estabeleceu no episódio de clubes, cara. Esse lance de ter uma sede é uma parada foda. É, comparado com nossas outras reuniões, que a gente tinha que fazer um puta deslocamento, arranjar um canto, carregar todas aquelas malhas e parafernália toda pra todo lado. Nossa. É infinitamente mais fácil você sentar, abrir a porta, colocar as coisas no o cenário na mesa e pumba, já tá jogando. Outra coisa legal foi ver as miniaturas do normal, do Marcos também, que é bom, cara, jogar com miniatura pintada. Aqui o pessoal do clube ainda tá começando, tem miniatura pintada, mas não é todas elas pintadas ainda. Mas é bem legal jogar com um cenáriozinho tudo bonitinho. Pá. E o cenário do AJ... novamente é animal. Olha, não tem conversa. Estevão, você quer perguntar o que o nosso amigo achou do final de semana? Qual foi a melhor coisa do final de semana, Conan? Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre a Papocon. Antes da gente terminar aqui, a gente quer ler o e-mail. Só que antes da gente ler o e-mail, Marcos, vamos aproveitar e lembrar o pessoal sobre a promoção que a gente está fazendo uma vez mais, onde a gente vai sortear para os nossos ouvintes duas bandejas de armazenamento de miniaturas, popularmente conhecidas como trays, lá da Roleplay. E o importante é lembrar que para a gente sortear isso, a gente precisa chegar, né? Na marca de 200 likes na nossa página do Facebook. Então vamos pedir encarecidamente para você, ouvinte, que está ouvindo aí o programa. Se você já curtiu a nossa página, ótimo. Mas vai lá, compartilha de novo a nossa página na tua timeline. Peça para os amigos curtirem. Vamos chegar logo em 200 likes para a gente sortear isso. E qual que é a nossa página no Facebook, Seba? Bom, vamos lembrar então. É www.facebook.com/papodemesapodcast. A gente também tem o nosso blog, o www.papodemesapodcast.wordpress.com. E se você quiser mandar uma sugestão, tiver alguma dúvida, se quer conversar com a gente, dá um alô, manda um e-mail pra gente no papodemesapodcast@gmail.com. O e-mail dessa semana, pessoal, é do Caio Viana. O Caio Viana que deve ser promovido aí, como é que é, Estevão? Promovido a fã número um do Papo de Mesa Podcast, já que ele tá sempre comentando... interagindo com a gente pela página do Face, mandando e-mail. É isso aí, Caio. Brigadão. continua interagindo com a gente. Olá, pessoal do Papo de Mesa. Aqui é o Caio Viana, servo de Slaanesh. Escrevo para dizer o quanto me agrada toda vez que vejo que saiu um novo episódio. Chato é quando o episódio acaba e tenho que esperar 2 semanas, mas não é só por isso que escrevo. Queria também comentar sobre o episódio de board games e os episódios sobre heresia. Quanto aos board games, posso dizer que para mim foi uma surpresa grande descobrir os jogos de tabuleiro mais modernos. Passei muito tempo pensando que só existia Detetive, War e companhia. Me lembro que tive o primeiro contato com esse mundo 3 anos atrás, quando fui a um evento que rolava por aqui chamado Joga Fortal. Joguei um joguinho muito legal chamado Quarriors. No mesmo dia, me encantei com Condottieri. E aí fui aprofundando até começar a montar um pequeno acervo de jogos em casa. Depois, conheci Heroclix, que joguei bastante, e num evento organizado pelo Fábio, foi que conheci Warhammer. Então posso dizer que o board game fizeram conhecer pessoas que acabaram me levando ao pessoal que já jogava Warhammer. Então, hoje me vejo satisfeito no hobby. Não no sentido de acomodação, mas no sentido de uma sede enorme por novos desafios de pintura para melhorar minha habilidade e sede de jogar toda semana e ficar aguardando ansioso pelo próximo jogo. Sobre o episódio de heresia, eu estou lendo False Gods, que é o livro em que aparece o planeta Davin e quando podemos ter contato maior com o maldito Erebus. Não sei se vocês lembram, mas o Abaddon revela a Loken que quem trouxe a ideia da Lodge para os Sons of Horus foi o próprio Erebus. E ele, Abaddon, só falou porque foi pressionado. O Loken o viu recebendo uma token do Erebus durante a reunião do Conselho de Guerra em Davin. Mas enfim, é só para lembrar que quem plantou a semente da comédia foi o dito cujo. No mais, quero mandar um abraço para esses 2 cabras que se esforçam bastante para manter a qualidade e frequência desse podcast. Meninos, vocês estão fazendo um trabalho foda. E vamos que vamos, rumo aos 200 likes que eu quero ganhar essa tray. Tudo de bom, Caio Viana. Valeu aí, Caio, pelo e-mail. Acho que a gente devia arrumar uma tray pro Caio. Já que ele é nosso fã número 1, a gente pega e manda uma pra ele. Cara, vamos consultar o Silvão, vamos ver se ele tem uma disponibilidade aí. É. Beleza? Mas é isso aí, Caio. Obrigado pelo e-mail. E isso que você tá relatando realmente acontece. A gente chega nos hobbies pelos mais diversos caminhos, mas uma das maneiras mais fáceis de achar a gente com interesses comuns é através dos board games, dos war games, e aí a gente só vai descobrindo que gosta mais e mais das mesmas coisas, como quadrinhos, cinema e o Caramba 4. É isso aí, galera. Valeu e até daqui 2 semanas. Abraço, pessoal. Shake that. Every day I'm shuffling. And be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad. Now stop, hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just wanna see you shaking up. Now you home with me, you're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Let's go. I'm shuffling. Yeah. E aí, esse fechou o dia do sábado, que na teoria é o dia da campanha. Não foi esse dia que ele passou mal ou ele passou mal no domingo? Claro que foi sábado, ele passou mal, cara. Destruiu o CPW. Nossa, lá. Cara. Devastou o banheiro. Ele rivalizou com o saudoso ZV, né, cara? O ZV não foi, mas tinha a encarnação de Nurgle lá dele. O ZV não foi, mas tinha o Sócrates, viu, cara? Putz grila, meu. Esse é o verdadeiro S-Canon também, né?